I Stop the Drums. Bobert play drums diretamente do Canadá. Welcome to Bahia. E aí, Vanessa? Estamos aqui com Vanessa e Jander.